É a dama, vagabundo. Tá ligado? Machista não tem vez. Escuta o papo da bandida. Deixa conduzir. Viaja aí, ó. Não tem conversinha, não tem blá blá blá. Se quer vir com caô, então entra na fila. Sou a dama do pagode e não passo pano. Se tá de roupa curta, deixa ela usar. Se tá no paredão, deixa dançar. Se ela quer beber, deixa embraçar. Se não quer respeitar, vaza. Meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito. Eu sento mesmo, eu rebolo mesmo, eu empino mesmo, chacoalho mesmo, eu sento mesmo, eu rebolo mesmo, eu empino mesmo, eu chacoalho, chacoalho, chacoalho. Seja livre, dona de si, não dependa de homem pra zorra nenhuma, mãe. Eu sento mesmo, rebolo mesmo. Tu tá entendendo? Arrasta pra cima. Empoderada, cantora, compositora, empresária preta e favelada. Vim ao mundo pra operar onde eu quiser. Meu sobrenome é competência e meu nome é mulher. Viaja aí, ó. Não tem conversinha, não tem blá blá blá. Se quer vir com caô, então entra na fila. Sou a dama do pagode e não passo pano. Se tá de roupa curta, deixa ela usar. Se tá no paredão, deixa dançar. Se ela quer beber, deixa embraçar. Se não quer respeitar, então vaza. Meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito. Eu tô toda arrepiada, caralho. Chacoalho mesmo, eu sinto mesmo, eu rebolo mesmo, eu empino mesmo, eu chacoalho, chacoalho mesmo, chacoalho, chacoalho mesmo. É a dama, vagabundo. Eu sinto mesmo, rebolo mesmo. Machista não tem vez.